Brasil, em Campinas, na Rui Rodrigues, 711. Bar e Pizzaria Dona Flor. Quando a noite pede mais, peça pelo 33424117. Brasitone, tudo em soluções de tecnologia. Há 70 anos, a solução mais próxima de você. Família Gianni Ristorante, o melhor da culinária italiana. Iga Atacado e Varejo, variedade com economia. Clínica da Cidade, perfeita para quem não tem plano de saúde. City Bar e City Tortas, as delícias de além. Águia Fix, solução em parafusos especiais. Tudo que você precisa em um só lugar. Casa Amarela, amplo estoque na loja física e uma loja virtual com mais de 25 mil itens. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Central, a rádio do futebol de Campinas. Esporte com quem sabe. Futebol com paixão e raça. A galera sabe sintonizar a melhor. Você está ouvindo. A hora é agora. Oferecimento SBN, o Seca Barriga Nato Clean. Ligue 3705-5400. Olá, Sônia Amaro, que Deus te abençoe e que Deus abençoe a todos os ouvintes do programa A Hora. É isso aí, padre, daqui a pouquinho, tá passando rápido, daqui a pouquinho a nossa oração e você já tá deixando o seu nome. Quer lembrar você uma coisa, gente, sabe o WhatsApp nosso? Tô recebendo chamada e ele é bloqueado pra chamada. Tá? Então eu não consigo atender, tá bom? Então é só mensagem de voz, mensagem escrita, e você fala no nosso 3272-5588, tá certinho? Isso mesmo, agora eu quero ir até a Natuclin, quero falar desse produto também que eu tenho que falar todo dia. Kit circulação pés e pernas, a gente tem que ficar de olho, né, na circulação, gente. Óleo de semente de uva mais a vitamina K2. E olha que é bom o trem, hein? Você sabia que o óleo de uva é rico em ômega 6, resveratrol e vitamina E? Sônia, mas o que quer dizer isso? São potentes antioxidantes que ajuntam os dois, os três, tá? Auxiliam na saúde da pele, veias, artérias, prevenindo tromboses, varizes e varicoses também. Ele vai ativar a circulação sanguínea, ajudando no dia a dia a aliviar as dores nas pernas causadas pela má circulação. Como é que você tá de pernas? Tá boa? Não tá doendo? Minha amiga, esse kit é muito bom, viu? Na prevenção também. Você que sofre com vasinhos, sofre com... tá alta já a sua varizes? Ô, Sônia, tá alta e como dói? Ô, Sônia, eu não tenho nada, mas dói as minhas pernas. Experimente, gente. Experimente esse kit de circulação pés e pernas. É ótimo. O óleo de semente de uva vai ajudar também a manter o seu coração mais saudável, pois previne formação de placas gordurosas. Ajuda na prevenção de doenças neurais como Alzheimer, demência. Olha, gente, é um kit fantástico. Pede agora. Eu continuo com aquela promoção. Leve 6, pague 3. Leve 6, pague 3, não é bom? Adquira 3, você vai comprar 3 frascos do óleo de uva e vai ganhar 3 frascos da vitamina K, K2. A vitamina K2 atua impedindo aquele acúmulo de componentes que obstruem o sistema circulatório, ajudando assim o fluxo sanguíneo, diminuindo as dores, minha amiga. Olha que beleza. E sabe o que eu vou enviar para você de presente? Mais um mimo. É a pomada Sebo de Carneiro. Sebo de Carneiro. Sônia, jura? É, você vai fazer uma massagem nas pernas com essa pomada Sebo de Carneiro. Ela vai ativar na melhora da circulação sanguínea das pernas. Assim, seu tratamento vai ficar redondinho, completinho, gente. Sônia, eu tô ligando agora. Passa o telefone devagar, não vai narrar não, hein? 19... É o WhatsApp fixo. 37-05-5400. 37-05-5400. Frete é grátis, minha amiga. Pediu, chegou na sua casa. Sônia, eu quero aquele que liga grátis. É o 0800-772-6699. 0800-772-6699. E eu quero dizer para você, minha amiga, vai participar de dois sorteios. A cada 200... Um não é sorteio. A cada 200 reais você já ganha uma raspadinha. Raspou. Tem três trevos. Já ganhou. Já ganhou, minha amiga. Já ganhou coisa boa. 300 reais. Só tirar uma foto para eles, tá? No WhatsApp deles. E eles vão fazer um pix para você na sua conta de 300 reais. E a promoção tá chegando o dia. Já vamos entrar agora em agosto, segunda-feira, dia 12 de agosto, o Júlio vai estar fazendo o sorteio de uma Smart TV 32 polegadas e mais a isenção da compra. Coisa boa, você não vai pagar a sua compra. Você comprou hoje tudo que você precisa, o kit, tudo. Aí o que que acontece? Aí você foi sorteado, vai ganhar a televisão, papai campeão, né, minha amiga? E também aquela conta que você fez, eles vão devolver o dinheiro para você. Isso é tudo de bom, não é? Gostou? Então liga. 19-37-05-5400. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sônia Amaro e você, amigas gostos iguais, que pelo rádio aumenta muito mais as amigas se encontram. Sônia Amaro e você, impossível de esquecer. A hora é agora, com Sônia Amaro. Ah, Rosângela, opa, deixa eu ver, Rosângela, tá ligadinha? Deixa eu ver aqui, Sônia Amaro, Rosângela, Residencial Cosmo, tá fazendo aniversário, quem faz? Quero agradecer pela vida da minha filha, Gabriele Vitória Carvalho da Silva, que amanhã completará, a Sônia, 11 aninhos. Que Deus abençoe sua vida e a cada dia mais. Amém, amém, viu, querida? Parabéns pra ela. Felicidades, 11 aninhos já. Que beleza. Isso mesmo, parabéns, viu, Gabi? Beijo pra você, muitas felicidades, muito sucesso na sua vida, muitas alegrias, né? E saúde, que é importante, muita sorte, né? Que Deus ilumine você. Isso é bom demais. Quem mais ligadinha aqui? Já tô pegando os nomes pra oração. Oração. Deixa eu ver. Ela vai cantar? Cadê ela aqui? Não tô achando ela aqui. Ela vai cantar. Segura, Edmo. Segura. Eu vou dar um ok aqui. Bom dia. Tô quietinha nada. Tô ligando aí pra rádio. Tô ligando, aí ninguém me atende, né? Bom dia! Tudo bem, Sônia? Tudo bem? Tudo jóia? E esse dia maravilhoso de sol? Tá maravilhoso, vamos, né? Vamos de música? Que música? Vamos de Leonardo. Mentirosa, traiçoeira. Vamos! Eu pensava que era para a vida inteira. Uhul! Que isso? Ai, gente, um dia eu vou no The Voice mais. Preciso criar coragem e treinar mais. Vamos de música, um excelente final de semana para todos. Nádia de Valinhos, Leonardo, Mentirosa. Bota aí pra nós balhar. Nós vamos procurar e daqui a pouquinho a gente vai atender você com carinho. Ô Edmo, agora já tá na hora da gente ir pra nossa receita. Achou? Achou, Leonardo? Mentirosa? Esse é o título certinho? Aí, Nádia, pra você. E o salário? O que posso fazer se a vida é assim? Apostei tudo em seus beijos e assim mesmo te perdi. Não me peça perdão. Nossa. Não chore, por favor. Suas lágrimas são falsas. De mentira foi teu amor. Não me diz mais nada. Nem sei como me enganou. Se a lua não é queijo, nem as nuvens de algodão. Para que seguir mentindo com amor e ilusão? Vi o brilho nos seus olhos, mas não vi seu coração. Mentirosa, traiçoeira. Eu pensei que fosse para a vida inteira. Brincadeira, meu. Mentirosa, bandoleira. Hoje nada faz sentido. Nosso machucado terminou. Hoje é sexta-feira! Hoje, ah não, hoje é quinta, hoje. Tá perdido, hoje é sábado. Para que dizer mais, se eu não te faço bem? Ninguém merece. O que sobe um dia desce, e o que vai também vem. Não me peça pra quê? Ai meu Deus. Nesse amor que não quis, vai tomar seu caminho, pra tentar ser mais feliz. Não me diga nada, nem sei como me enganou. Não. Se a lua não é queijo, não. Nem as nuvens de algodão. Para que seguir mentindo com amor e ilusão? Sim. Vi o brilho nos seus olhos, mas não vi seu coração. Mentirosa, traiçoeira. Eu pensei que fosse para a vida inteira. Mentirosa, bandoleira. Hoje nada faz sentido. Nosso caso terminou. Quero ficar sozinho. É isso aí, gente. Um beijo. Quem mais tá ligadinho aqui comigo, Marisa? Tudo de bom pra você. Festa junina ainda tem, gente? Tem, né? É, Julina, né? Ainda tem, não tô sabendo, não. Eu não tô sabendo, não, se já tem ainda. Não. Não tem, não. Daqui a pouquinho, a gente continua atendendo você, porque agora eu vou pra cozinha fazer aquele brigadeiro de morango, hein? A hora é agora, com Sônia Amaro. A hora é de ir pra cozinha com Sônia Amaro. Receitas deliciosas e econômicas para o seu dia a dia. O seu almoço é mais gostoso aqui. A hora é agora. É, o gás tá caro. E eu fiquei esperando aqui pra fazer, porque tava com a festa junina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Por favor. Bom, vamos fazer brigadeiro de morango, gente? Anote aí. Viu? É uma forma muito gostosa, interessante e agradável de aproveitar a safra dos morangos, viu? Eu gosto de morango de qualquer jeito. Eu costumo fazer muito em casa, uma sobremesa muito simples. Pego os morangos, lavo bem lavadinho, pico ele, coloco numa panelinha, coloco um pouco de açúcar, não exagerado, um pouquinho. Aí deixo, né? É, deixo ele ali ferver. Não deixo derreter, não, viu? Eu deixo ficar aquele pedaço assim ainda. Mas ele fica bem molinho. Aí eu tiro dali e eu já tô com o creme de leite gelado. Geladíssimo. Aí você serve com creme de leite gelado, tá? E o morango quente. Mas se tiver o morango gelado também, não tem problema com o creme de leite gelado, fica uma delícia. Olha, lá em casa costuma falar, vamos ao céu e voltamos para comer mais, de tão bom que é. Agora eu vou fazer esse aqui, ó. Brigadeiro de morangos. Duas xícaras de chá de açúcar. Vai! Duas xícaras de chá de açúcar. 800 gramas de morangos inteirinhos e limpos. 3 gemas. Vai. Uma lata de leite condensado. Vai. Uma colher de sopa de margarina sem sal. Vai. Agora o modo de fazer. Leve ao fogo brando, fogo baixo, o açúcar e os morangos. Cozinhe mexendo de vez em quando, até obter uma geleia. Reserve até esfriar. Misture essa geleia de morango, o restante dos ingredientes e volte ao fogo, mexendo sempre, até obter uma massa em ponto de brigadeiro mole. Aí despeje num refratário untado e deixe esfriar lá. Agora anote os ingredientes da cobertura. 3 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro. 2 xícaras de chá de creme de leite fresco gelado. Uhum. Em torno de 400 ml. Uhum. É o creme de leite fresco, viu, gente? Tome. Da garrafinha. Aí, 150 gramas de chocolate ao leite ralado grosso. Uhum. Então, 3 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro. Vai! 2 xícaras de chá de creme de leite fresco gelado. Vai! 150 gramas de chocolate ao leite ralado grosso. Agora vamos fazer. Vai! Bata o açúcar de confeiteiro e o creme de leite na batedeira, em velocidade mínima, até obter um creme de consistência firme, chantilly, tá bom? Espalhe esse chantilly sobre o brigadeiro de morango. E decore com chocolate. Aí leve para gelar. Não é tudo de bom, gente? Ai, meu Deus! De dar água na boca, né? Que delícia! E ontem, deixa eu aproveitar, senão depois não dá tempo. Ontem eu dei uma dica para você, acabo falando que ia dar uma dica. Viu, Edmundo? Você conhece... Quem a garrafa, de café, ela fica escura dentro, né? Uh-huh. Aí para você limpar, gente, fica novinha, fica brilhante. Você pega, ferve um tanto de água que dá para encher a garrafa, água fervente mesmo. Pega uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio, coloca dentro da garrafa. Coloca também vinagre de álcool, aquele para limpeza, vinagre de álcool, tá? Aquele branquinho, transparente. E enche com a água fervente, tampa. Deixa 40 minutos. Aí, gente, 40 minutos, mais ou menos, se ficar um pouco mais, não tem problema. Aí você joga dentro de uma vasilha pra você ver a sujeira que sai. Aí você vai enxaguando e colocando nessa vasilha pra até sair a água limpinha. Gente, vocês não imaginam como que ficou brilhante dentro. Se ficar algumas pintinhas ainda, você faz de novo, tá? Faz com menos água. Só para tirar o fundinho ali. Mas ficou assim, estonteante, novinha, maravilhoso. E a sujeira que sai, gente, vocês não imaginam. Por isso que eu tô falando para você poder ver, você coloca numa vasilha, tá? Uma vasilha transparente ou de vidro para você ver a sujeira que sai. Nossa. Aí você vai enxaguando umas 5 vezes até sair limpinha, tá? Fica bom demais uma garrafa nova em casa. 11 horas e 49 minutos. É, onde a gente vai agora? Onde a gente vai? Deixa eu ver, tem mais gente aqui pra eu atender. Eu vou atender você e daqui a pouquinho, dá um tempinho que eu vou atender você e depois eu volto com a Nato Clean. Bom dia, Sônia Amaro. Bom dia, Josete Vilela aqui do Jardim Santana. Eu gostaria de ouvir uma música, Ursinho Pimpom. Será que você tocaria pra mim? Um bom sábado, um bom fim de semana, querida? Pra você, sobre da Central. Um beijo. Ursinho, Pimpom, vamos tocar um pedacinho pra ela enquanto eu preparo as coisas aqui, mas tem mais gente aqui. Deixa eu colocar, deixa eu ver quem é. Vamos lá. Bom dia, Sônia Amaro. Bom dia. Tudo bem com você? Tô bem. Eu queria pôr o nome da minha neta hoje, que eu falei pra você na quarta-feira. Então é dia 31 que ela faz, né? É Giovana Helena Alves. Com parabéns da avó Marlene, o pai Ederson, a mãe Cristiane, o irmão Gustavo e a irmãzinha Gabriela, tá? Parabéns de todos, Deus dê bastante saúde pra ela, que ela é uma menina muito boa, tá? Tchau, bom dia pra você, Sônia. Tá aí pra vocês, linda, linda, Ursinho Pimpom. Eu sou a Sininho, você é perfeito.